coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. Numa briga de morte eu sou sereno, arrodeio valente que nem gato, estudando primeiro seu terreno. Camará, mas depois que eu tomo tato, essa briga de morte vira treino. Eu derrubo o malandro, mas no mato, foi meu trato com São Bento pequeno. Coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. O crioulo me diz que eu sou mulato, o branquelo me diz que eu sou moreno. Tem quem diga que eu sou bicho do mato, porque me fazem mal, mas eu não pelo. Nem com furo de bala eu não me abato, nem com corte de faca, muito menos. Pois meu corpo eu fechei com meu retrato na medalha de São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. Camara, capoeira, eu sou de fato. Quando chamam besouro eu olho e aceno. Quem quer briga eu jamais deixo barato, já começo com o pé no duodeno. O meu santo aprendi e sou grato, e ele foi protetor do Nazareno. Hoje protege a mim, eu cumpro o trato, por respeito a meu São Bento pequeno. Coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno.